cê me deu, pensando no meu anel. Aquele anel já se perdeu, o meu Deus guarda, adeus. Pensando na situação de embriaguez e desordem no primeiro escalão. Se aquele anel você me deu, pensando no meu anel, aquele anel já se perdeu. Se existe um pai nessa história,